problema não avaliado. Deu origem à série, hip hop é uma arma, o que você prefere? Na minha opinião é muito mais fácil de atingir com a levada. Pois se não ouviu, não entendeu, sem tirar a porrada. Pois da minha boca cê é palavras que disparam feito rajada. Sou tão eficaz e mortal quanto o seu teste de HIV positivo. Pois mesmo que vive manifestar em você questão de tempo. E para o seu tormento, momento oportuno. Não serei derrotado mesmo se for pra segundo turno. E se for eleito através da rima. O ódio na mente não reflete o clima. Sou arma biológica da inteligência orgânica. Raiva, ódio, ira, decreta falência crônica. Contra toda ignorância, sou arma violenta, rítmica. Exalando mensagens verbais, causando na terra abalo sísmico. E que sejam sentidas e refletidas dentro do seu íntimo. Onde acredite-se que tudo caminha para avanço tecnológico. Arma química, bomba nuclear, seria o fim de tudo, é lógico. Trágico, porém insano, resolver esses problemas com cano. Projéteis, mísseis apontados para inimigo. Onde está Deus? Talvez escondido em seu abrigo. Um simples pensamento traduzido nesse som atinge o coração e faz com que a canção se torne um hino. Genuíno, genuíno. Ache o ponto exato de equilíbrio, purifique sua alma e veja a vida com os olhos de um menino. Olhos de um menino. Um simples pensamento traduzido nesse som atinge o coração e faz com que a canção se torne um hino. Genuíno, genuíno. Ache o ponto exato de equilíbrio, purifique sua alma e veja a vida com os olhos de um menino. Ah, com os olhos de um menino. Justa medida, com a proporção devida. É necessário achar o ponto de equilíbrio na vida. O maior recurso que a alma possui que difere pra melhora ao cotidiano que você sugere. Igualdade, humildade, respeito a quem respeita. O falso peita com ele pleita e passa a receita pra busca da certeza e melhora na trajetória. Pra achar o ponto exato, faça a somatória. Saúde física e mental num quadro estável. Se faz notável diferença entre o certo e o deplorável. Feche caminhos, atalhos de toda maneira. Aos pregos egocêntricos que tomam a dianteira, sem consenso, atitudes que são manipulatórias. Busca de fama e glória, de um nome na história. Eu tô a pampa, guiado por força divina. Anima, sina, rima, combina, sintonia fina. Sempre em frente, os moleques buscando maturidade. Provando aos donos da verdade que aqui tem sinceridade. É. Provando aos donos da verdade que um simples pensamento traduzido nesse som atinge o coração e faz com que a canção se torne um hino. Genuíno, genuíno. Ache o ponto exato de equilíbrio, purifique sua alma e veja a vida com os olhos de um menino. Com os olhos de um menino. Um simples pensamento traduzido nesse som atinge o coração e faz com que a canção se torne um hino. Genuíno, genuíno. Ache o ponto exato de equilíbrio, purifique sua alma e veja a vida com os olhos de um menino. Vá com os olhos de um menino. Tem a postura, a altura de quem não desconfigura e nem desfigura. Figura criada sem esforço, apenas com honestidade. Sabendo como é difícil encontrar paridade. Quando amor e ódio estão lado a lado nesse caos que chamamos de cidade. A revolução pessoal já é um enorme passo para a solução. Tem atitude para que meus esforços não se esvaiem em vão. Mesmo que pesem como um grão em sua balança de valores caóticos. Pensamentos até utópicos, em uma realidade pálida tenho minha busca árida, paralela ao desespero da maioria composta por alguns que se acham minoria ou mesmo a parte aliados à prepotência tamanha aqui na rua. Funcionam como boi de piranha no dia a dia ou noite a noite. Note a note se alguém com isso no final realmente ganha. Um simples pensamento traduzido nesse som atinge o coração e faz com que a canção se torne um hino. Genuíno, genuíno. Ache o ponto exato de equilíbrio, purifique sua alma e veja a vida com os olhos de um menino. Com os olhos de um menino. Um simples pensamento traduzido nesse som atinge o coração e faz com que a canção se torne um hino. Genuíno, genuíno. Ache o ponto exato de equilíbrio, purifique sua alma e veja a vida com os olhos de um menino. Ah, com os olhos de um menino.